frequência 030 0, zonta 130 graus e 08 mais. ATS, livre posto, 131-77. Até agora, o seu visual, sua deixa para 2.000 pés, o projeto final de eleição seja parte estabilizada. estacionamento, passarei 2228. Passarelo 2228 com 47 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, alterna Salvador. Passarelo 2228, taxa 3 alta, fundo de espera da pista 1-0, e a taxa índia no fundo de espera da pista pronta, ajuste 1-0, com 1-7. Taxa autorizado via índia no ponto de espera da 1-0, depois teremos 2228. Eu vou chamar o Tower, está passando Oscar do Alto, final da 1-0. Sustentação da compilação Oscar do Alto, ajuste no 10-7, agora a utilização do pouso. Aguardo a utilização Oscar do Alto. 208, complexo de sua velocidade 1809. Traço anteriormente informado para ser uma posição do Nacoma 40 de graus C. 2690. A gente não é 9-1-0, fly do na position, e 7-8-5-6, que é no 2-1-0-1-7. Fly to do na position, e 7-2-2-6, QNH-1-0-1-7. A gente é 9-0-8, você para 2-0-5, obrigado, sinal de alerta, 6, reporte estabilizado. 3-0-1-6-9-0-8, tá livre. Autorizado pouso, óxido do Alfa. 02228, está pronto, pode ser da 1-0. Uma 592, bom dia, 37 chegada do Mationa, cancelada de restrição de altitude, deixa para 3 mil pais, aí chama 097. Bravo 6908, complexo de mal, chame Torres, ano 18, decimal 95. 6908, Alfa no solo aos 33, libere na 7 Delta, próxima direita, confirme que faz. Quatro. Não compreendi, a senhora está? Ah, 7-3 do Tóquio. Sete, o Oscar Zulu Alfa e cruza Alfa, quilo 7-3. Alfa, quilo 7-3, Oscar Zulu Alfa. Torre Boas 169-08. SD228, 30 colagem pistola 0, vento 130 graus, 079. Colagem 2222. Azul 9908, continua com a destinação, agarras pista livre. 08. Acha azul alta, atenção, permite? Mais 3. Afirmo. Ok, para o pernoite não é possível um pátio 3, tem um pátio 4 e um pátio 5. Silêncio. Eu acho que azul alta. Continua a atenção. Vai para o 7-3, vai descarregar e depois vai para o 7-4. Ok, reporte para o site que após o recarrego por arrecado. Gente, óculos do Alfa. Tudo que você tem no site, que dá o 1-2-2? Tudo, eu sou na análise 1-0, mando o 1-2-3. Olha, eu não sei se o site está... 208, bom dia, 2222. Aumenta o nosso de lá com a nossa posição de parada aqui no 4-3. Levo, cumprindo a restrição mínima 3000. Passarei 2228 com a parte radar, começa a restrição no vídeo voo 180, após 2023 autorizado direto elétrico. Após 2023 direto elétrico, autorizado o nível de voo 180 sem restrições, passarei 2228. Com 992, aguarde a cópia. Salvador, passarelo 2228, solicita nível final 160, se disponível. Sim, chegando a coordenação, passarelo 2228. 2228. Azul Alfa, a posição de parada é 2 de Romeu. 2 de Romeu. 2 de Romeu, tem que ter essa opção para saber o momento. A gente não amarra o Algeiro, cria o Belete Pávaro e Porto Pérez. Sim, a Coreia de Leite, a Boas Histórias, que não amarra o Algeiro. A linha 908, são os 37, a gente é utilizado via Alfa, Kilo, 43, posição 3 Lima. Romeo Alfa, Fox Alfa, ciente. Número 3, o Gol 912. Redação 08 com Alpha November Vitor Oscar. Salvou no Leda Doctor. Thank you, Bruno. I'm very good. Suporte para o Bruno, I'm very good. Já está pronto, Bruno. I'm very good. Sete, aguarde para dar início, Bruno, I'm very good. 32, no setor. Pistão zero, via taxa sua Índia, torre 189, quando pronto é ponte, ponto ajuste no 0, 1 ao 7. Boa noite, uma vez, é presente, autorizado, direto Lima. 0025 para o táxi com ONU 30 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, altera Porto Seguro. Com a Zé 235, táxi para Ponte da Pistão 0 via Índia, lá em Ponte Ponta de Uxão 017. 317, a Zé 2. Down Argentina 1910, reaching Juliet. Roger, Argentina 1910, first position for taxi Juliet. All position for taxi Juliet, Argentina 1910. Argentina 1910, clear train to maneuver via Juliet, gate 1-1. Clear for the traffic, continue taxi Juliet by apron 1-1, Argentina 1910. Alfa Juliette, Alfa Juliette 08, na sua escuta no 592. Gostaria de 228, alterno 128, decimal 8, alterno 128, decimal 0. 228, alterno 260, grava, bom dia, 2228. Quase de 5 anos, 5 e 7. 370 na PUCA, Secono 57 acionado, vou na 1192. 1192, temos centro do Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. Ok, 2545, alterna 2085, gol 1192, bom dia. Bom dia. Obrigado. 7-6258 complete silent contact tower. Frequency 118.95. 118.95 for 7-6258. Alterna Maceió com 2 horas e 40 de autonomia. 3520. Brasil, eu tenho que chamar pra tudo, 1-2-0-2-8. Autorizado da presença do Jamo, aguarde coordenação para o Aracaju. Eu vou a Jamo Esquerdo, tá? 3520. Autorizado direto do Duna, deixa para o 2 mil pai, e aí chama 0-7, autorizado sinal e alerta que seja participado. Dois, Salvador, bom dia, está passando o ar,